facto de surgir esta iniciativa, porque nós temos uma parceria com o Grupo Leia e os livros que ele publica, que ele escreve e marca as suas receitas, é publicado pelo Grupo Leia. E como nós temos, como eu disse, uma parceria com essa editora, e foi um dos livros mais vendidos, o primeiro número que saiu foi um dos livros mais vendidos na nossa loja, surgiu essa oportunidade. E como o Marcos, que é alguém que é conhecido pela televisão, o facto de ele ter estado no reality show, etc., é alguém que é mais conhecido, e a nível de receitas são espetaculares, as pessoas dizem que resultam. Foi por isso o facto também de juntou-se útil ao agradável. E para a papelaria, que importância é que tem este tipo de iniciativas? Claro, para a papelaria também tem, porque ficamos mais conhecidos. Gostaríamos mesmo que o livro fosse algo de importante para as pessoas até comprarem, e gostaríamos de estar mais fortes a esse nível. A nível de livraria, não temos muito espaço para a parte de livraria, mas gostaríamos muito de conseguir ainda um maior espaço e também cativar as pessoas para continuarem a ler.